Iniciaremos as comemorações em Tábua, no Polo de Tábua. Quisemos começar em Tábua, hoje não há uma Heptoliva nem em Tábua, nem uma Heptoliva em Oliveira Hospital, já há uma Heptoliva da região, portanto, já é uma escola que funciona como um todo. E em Tábua quisemos fazer o quê? Quisemos fazer uma homenagem aos nossos fundadores, ao professor Dr. César Oliveira, ao engenheiro Ivo Portela e à doutora Maria Antónia, e também iremos fazer em Tábua o descerramento de uma placa comemorativa dos 25 anos, placa essa que foi uma placa que foi idealizada por uma comissão. Depois teremos então em Oliveira do Hospital a sessão comemorativa dos 25 anos, iremos também ter o reconhecimento, isso também é para nós muito importante, a todos, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos, aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, a todos os diretores que passaram na escola, aos nossos promotores e também aos nossos municípios associados. Isso também para nós é muito importante, que eles sentirem-se reconhecidos e perceberem que quem está do lado cá sabe e reconhece o trabalho que eles têm vindo a fazer.